Tá querendo que eu volte a ser sua, ligando pro porteiro pra saber de mim. Acho melhor você ficar na sua, de sombra na minha vida eu não tô afim. Parei de correr atrás do que perdeu. Se um dia eu te amei, meu coração já te esqueceu. Te varri do meu passado e ainda esterilizei com álcool. Você é um gatinho, mas é sem futuro. Mia pra todo mundo, mia pra todo mundo. Você é um gatinho, mas é sem futuro. Mia pra todo mundo, mia pra todo mundo. Você é um gatinho. Pra todo mundo, guia pra todo mundo. Chega pra cá, Lucas de Orelha. Salve Ana Catarina. Vem que vem, simbora. Pare de correr atrás do que perdeu. Se um dia eu te amei, meu coração já te esqueceu. Te varri do meu passado e ainda esterilizei. Você é uma gatinha, mas é sem futuro. Mia pra todo mundo, mia pra todo mundo. Você é uma gatinha, mas é sem futuro. Mia pra todo mundo, mia pra todo mundo. Você é uma gatinha, mas é sem futuro. Mia pra todo mundo, mia pra todo mundo. Você é uma gatinha. Mia pra todo mundo, mia pra todo mundo. Yeah.